que seria de mim sem você, meu amor? Sem teu abraço que me aquece, acalma a dor. Cada sorriso teu é sol que faz meu dia brilhar. E o teu olhar é o meu porto, meu lugar. Eu já tentei imaginar um mundo sem você, mas é impossível viver sem te querer. Você é o verso perfeito da minha canção. A paz que invade o meu coração. O que seria de mim sem você? Eu seria um barco perdido sem saber. Eu já tentei imaginar um mundo sem você, mas é impossível viver sem te querer. Você é o verso perfeito da minha canção. A paz que invade o meu coração. O que seria de mim sem você? Eu seria um barco perdido sem saber. Se o céu desabar, eu só preciso de você pra continuar. Você é minha vida. O que seria de meu amanhecer? O que seria de mim sem você? O que seria? Sem saber onde ir, seria a lua sem brilho, sem ter pra quem sorrir. Você é razão de viver. O que seria de mim sem você?